Ehi, Chris! Decanotte, vai buscando o app, mano. Rima melhor pra jogar no seu rap. Pergunta pra Deus que sempre sou eu que as ruas e as rádios a internet pede. Dentro do túnel no centro, fiz uma viagem no tempo. Deixa eles falar de mim. Neguinho, você é o príncipe e sempre pense assim. Vivendo a força, cuspindo fatos, uma conta gorda, dígitos altos. Ganho de novo esse jogo, até esses trouxa falar que tá cheio. Desde que botei na mente que ia derrubar um por um, todos eles caíram. Desde que botei minha cara na rua, todos esses caras sumiram. Desde que a vida mudou, minha presença importou de uma maneira, sei lá, tão incrível. Desdenha do sonhador que acreditou que tudo isso era possível. Apagando fogo e carbura no gelo, fumando um diferente estrangeiro. Meus manos em toda a cidade, reinando, rimando, fumando e fazendo dinheiro. Quartos de hotéis e passagens aéreas, camisa 10 invadindo sua área. Ninguém segura, se derruba é pênalti, a exceção escura dessa regra clara. Pelas ruas do vale que eu fui parido, nascido no meio do acontecido. Tecido de marca, esses boot caro só te faz ser um MC aparecido. Comigo não tem nada parecido, conhecido como MC desconhecido, o famoso MC favorito do seu MC favorito. Gabarita prova, espírito livre, filho da mãe natureza, professora, fazendo o que é rap, largando o que é verso, que trava sua coordenação motora, motora no toque. Quanto você tá voando, nós tá dando voador. Então baixa sua bola que a escola que cê tá, eu já comi até diretora, dando direção da minha vida. Se ela é missão, então eu me faço pronto, constante, chegada e partida. Só realizo o sonho que não dorme no ponto. Idealizo o mundo que eu canto e conto. Primeiro eu penso e depois eu demonstro. Maestro, adestra, orquestra, vira o monstro dos mestres e depois mestre dos monstros. Não tem jaula que segure, não tem aula e nem treinamento. Tem uns que tão pelo tratamento e outros que tão só pelo entretenimento. Antes de pensar no faturamento, não posso esquecer do embasamento. Mas que engajamento é o comprometimento aos quatro elementos. Por isso que eu me concentro. Nega, nasci um chaco. Eles detestam e eu amo que eu causo. Pranos na cesta, eu me sinto chaco. O preço na festa dançando igual. É tipo há 500 anos sem errar. Tá culpa que passa a frente ao afront. E os negros daqui são traders, yeah. Investindo neles mesmos, sonham com mais do que tem. Trabalho pra ser IGOT. Enquanto você se pergunta como esses negros chegaram tão longe. Antes eu vim pelo mar, hoje eu cheguei de carro. Não tem como um nego reperder sua majestade. As ruas têm um príncipe. Pica no tela e busca no app, mano. Rima melhor pra jogar no seu rap. Pergunta pra Deus porque sempre sou eu que as ruas e as rádios a internet pede. Dentro do túnel no centro, fiz uma viagem no tempo. Deixa eu falar pra tu, fala. Você é o príncipe e não se esqueça disso. Canta no force, conta no forte, terra no porte. O corre é dobrado, taca no fogo no jogo de novo, deixando assombrado esses arrombados.